senhores. Aqui está o imponente, majestoso Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Chifrada. A revolução. Como você, nunca viu igual. Sincronismo perfeito para o espetáculo de luzes. Imagens. Chifra. E a maior fidelidade sonora em toneladas do mais puro e refinado som digital. Com a fera no ponto perfeito para as mais fortes emoções. Que venham os domadores. Que venham os domadores. Cowboy DJ Punk! Acabou. estado do Pará. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. A panelinha tá formada e o caldeirão tá esquentando. Tá lindo! Mano, esse povo que é você! O Búfalo do Marajó, DJ Punk, DJ Dion, os diferenciados. E onde o punk tão na área e tão botando na pressão. E onde o punk primeira tão na... torcida do Paysandu. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Torcida do papão, bate na palma. Torcida do papão, bate na palma. Na mão, na palma da mão. Inverteu agora já. E a galera do leão, bate na palma da mão. E a galera do leão, bate na palma da mão. E a galera do leão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Que buque, que buque. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Arrepiando tudo, evoluiu. Ritmo agressivo, 75. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com bota pressão, bota pressão. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a tela. Agora esquentou, não esquentou? Eu fiz um pé lá no meu. O rock só presta se for assim. Oi. Tira se amarra, salsa os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário. E o punk e o reúne. E o punk e o reúne. E o punk e o reúne. E o punk e o reúne. E o punk e o reúne. Vocês estão querendo, né? Hoje que ele paga, é hoje que ele paga todo o mal que ele paga. É hoje que ele paga todo o mal que ele paga. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Eu sei que na voz. Mais pólvora! Obrigado, Paulo de Marabá. Nossa, e teu a. Te liga. Arrepia. O búfalo. O búfalo do Marajó. Chifrada. Já estamos na área. E aqui me bebe todos aqui na frente. Obrigado com muito carinho. O Valdemir, Jossi, o Rione, Evandro, Jefferson, Júlio, família Dinheiro de Blumenau. Vai negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Ô, búfalo do Marajó. DJ Punk é o piloto e o Rione é o copiloto. DJ Punk é o piloto e o Rione é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. A parada é assim, ó. Doente de amor. Negócio é o seguinte. Quem é do estado do Pará e dá um grito? Vou fazer uma pergunta como eu fiz ontem em Curitiba. E a galera lá foi fiel e respondeu. Quem pegou um chifre em 2019 dá um grito. Mas quem devolveu o chifre em 2019 dá um grito. Ó, se tu pegou um chifre em 2019 e tá sofrendo por esse chifre, o Búfalo no sul do Brasil ensina a galera. É assim, ó. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor. Arrepia! Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho! Agora o Búfalo do Marajó. Explode o bagulho. Olha o Póvora, o Lino, o Lorival, o Bigode, o Rosa, todo mundo na área. Te liga. Direto de São Miguel do Pará. Rodrigo Tamex tá aqui do ladinho. Tô quase chegando em casa e sei que tá. Minha mulher esperando já tá. Sempre. Onde é que você a revolução? Búfalo do Marajó. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí. Danilo, Cláudio, olha o Thiago, o Cássio. Minha família Curtição de Joinville. Tá todo mundo na área. Que doido. Obrigado, Marlon, tá na área ali, ele. Meu brother, meu irmãozinho, meu irmãozinho, meu mano. Te liga, te liga. A culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É Dermauro na área. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. Que doido. Maluquinho de americano. Vai, maninho, vai. Vai, maninho, vai. Vai, maninho, vai. Briga, maninho, briga, briga, briga, briga. Sim, sim, sim, sim. Tava no fluxo, avisando a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa. Oi, chifa. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Obrigado, Hugo do Morro, ele. Falando e o Japa. Fui, partiu. Mate tsunami. Espera. Alô, Melly. DJ Lohan que tá tocando. Bora, camarão. Bora, camarão. Fui, partiu. o que o búfalo me espera. Estourei logo o chão. Obrigado, Elbia Caravana. Na mão do Balneário. De Cai Borinho. Eles estouraram. Obrigado com muito carinho toda essa galera. Essa gata vive. Se liga. Bala de prata. O som de Abaitetuba. Se liga na estrutura. Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave. Com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile. É as balete que comanda aqui. Sou linda menina. Sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina. Que chega roubando. Que desgosto vira o cabelo. Os amigos que brota de bebê. Se não tiver de longe, ela nem olha pra você. Os amigos de seu Miguel. Tu com a mão, Robertinho, Mauro, Cachorrinho, show. Para a terra, e ela vai levar demais. Não me queria ir agora. O búfalo tá na área, tá pronto pra crudir. O búfalo tá na área, tá pronto pra crudir. Tá pronto pra crudir. Tá pronto pra crudir. Tá pronto pra crudir. Oi. Todos os canhões. Falou do mar. Senhores passageiros do Búfalo, preparar para a gente. Eu tô voando alto, segurando a luta e trabalhando. Olha o gordinho da GDM, Alisson Gaetano, ele tá aqui, Rodrigo Tamex na área. Galera, todo show elas tá me querendo. Sabe que o Punk e Rione são os caras do momento. Fumo anda braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá indo. Ela quer o samba sério, ela quer o samba sério, ela quer o samba sério. Ela quer o samba. Ela só vê quem é do corre. Só senta pra quem tá de gogue. Entra, entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Eu vou botar seco, sai molhado. Eu vou botar seco, fala lá lá. Eu vou botar seco, fala lá lá. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Eu vou botar com força. Treme, treme, treme. Quem é do Pará, bota o bracinho pro alto. Treme a mãozinha. Treme a mãozinha, bota o bracinho pra cima, tremendo a mãozinha, quem tem sangue de para esse, bota o bracinho pro alto, treme tudo agora. Quem sente saudade do estado do Pará aí, bota o bracinho pro alto. Paraense com muito orgulho, deixa o bracinho pro alto. Quem confia no papai do céu, bate uma salva de palmas pra Deus aí, nesse momento que ele, lá de cima, está nos abençoando. E o Búfalo é a primeira aparelhagem a representar o nosso estado do Pará, no sul do Brasil. Quem gosta do Búfalo faz um chifrinho. Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Show é de Búfalo. Vem com DJ Gione Punk. A dupla que conquistou o estado do Pará. Não sei como explicar. Bruninho, Sonic, equipe Sonic da área, todo mundo na área, obrigado. Ficar te gravado em todos os meus pensamentos. Eu era feio e ninguém queria. Oi. Só me dava se eu desse melissa. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do Búfalo, elas me adoram. Adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora. Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. Esse aqui, eu tiro o chapéu punk, ó. Fala. Ela tá no Búfalo vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Tem que tirar o chapéu pro punk, tá doido, né? Felipe Lima, olha Larissa. Samuel também tá na área. Lá do presidente Getúlio. As preguiças doida com o punk e o Rione. Com o punk e o Rione. Com o punk e o Rione. Já estamos aqui no animal. O Búfalo do Marajó. DJ Punk. DJ Rione. Obrigado, Rogério, Celina. Olha o Josias lá de Outeiro. Josias, Josias, Josias. E ela vem sacolejando a raba na frente, raba na frente, raba na frente, raba na frente, raba na frente, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba. E vai amanhecer muito chapado aí, dá um grito. Se tiver presente, bota o bracinho pro alto. Torcida do Corinthians, bota o bracinho também. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pro alto. Torcida do Remo também, levanta tudo. O sistema de áudio mais perfeito do Pará. Tá batada do Kigold na área. Rose Modas e o seu esposo Juninho da Tijuca. Eles estão aqui no Búfalo. Só eles que eu peguei por vez. Oi! O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Mestre Klinger. Como sempre, dando um show. Down, down. Down, down. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Cássio de Augusto Corrêa. São de perigo nos cachorros. DJ Guilherme Amorim, ele é a sua primeira dama, Lara. Olha o Zeca e a Tati, o Andréu, a Nádia. Galera de Brusque na área. Todo mundo na área, valeu. Te liga. Bruninho do 40 horas. Olha o Nilson Everton da camarada. Joga o bracinho pro alto. Joga, joga. Joga, joga. Arrepia. Mochila nas costas. Radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas. nas costas, radinho na cintura. Obrigado, Rafael, cara, olha. Traz o Grindalinho do Niel na área. Puta, mochila nas costas. Bora, Camarão, esse é meu brother. Pura. O meu irmão de muito tempo, ele sabe, do Rione do Pan. Puta, só caçando, só caçando, só caçando. Puta, bolinho pra trás. Só caçando, trás. Só caçando, trás. Só caçando, trás. Só caçando, puta. Só caçando, só caçando, só caçando, puta. Eu ativei o modo foda da putaria. O búfalo do Marajó. Eu ainda namorava. Maldita de. O modo não tá daquele jeito. Se maluca, mano. E a outra deu uma sentada. E a outra deu uma sentada. E a outra deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Bora, meu parceiro, dele sube. Outra ela volta. Alô, dele sube. E ela joga. Os diferenciados, o búfalo do Marajó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Pode ir pra aquela revezar. Olha quem tá na área, Punk, o Hugo do Morro Júnior. Olha o Fernando, Rafael do Palio. Fernando e o Júnior. Eu vou botar em toda na social da galera. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar com a bunda. Aqui no bailão de rua. Maluca, vai, vai, vai, vai jogar, vai jogar com a bunda. Vai, vai, vai, vai, vai jogar, vai jogar com a bunda. Vai, vai, vai, vai, vai jogar, vai jogar com a bunda. No bailão de rua. E brasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a cabeça, mina gostosa, vai até o chão. Olha o vaqueiro Raí, maluco, lá no estado do Pará. Ela chacoalha, mexe a cabeça, mina gostosa, vai até o chão. Hoje domingo tem Florianópolis. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. DJ Guga, bora falar com você um pouquinho. Cachorrinho show lá do Pará, isso aqui com a gente. Obrigado, galera de Castanhal. Olha a Kátia Gabelha. DJ Dieguinho. Falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. O búfalo do Marajó. Cachorro, logo tu quer me arrastar. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade. Bora, Matheus! Está ali! Para Demetrio, contigo agora já! Contigo com o sargento e com o meu mestre Clean já! O grave faz tum! E a bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela. Hoje que ele paga dela, bunda dela. É hoje que ele paga dela, bunda dela, bunda dela. É hoje que ele bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje. Como é que tá o cabelo das meninas? Cabelo ok. Oi. Marquinha ok. Oi. Sobrancelha ok. A unha tá ok. Fica com o Rione. Desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Obrigado, Rodrigo Mina. Ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Marquinhas ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero. Eu não vai não, É o seguinte, tem muito paraense aqui. Quem é paraense com muito orgulho, bota o bracinho pro alto. Se tiver alguém do Maranhão também aqui, galera de Castanhal, eu sei que tá presente. Tem gente de Macapá, tem galera de Curitiba, tem também a galera de Santa Catarina que está abraçando o nosso movimento de aparelhagem que vem lá do norte do estado do Paraná. Tem que tocar o que é nosso. Quem gosta vai dar um grito. Paulinho do Coqueiro. Que é Paulinho? Obrigado, Léo, Carelli e a Pamela de Castanhal, minha cidade modelo. Canta. O amor. Não pensei. Quem for paraense de verdade vai cantar pra mim que eu quero ver. Principalmente as mulheres que tem uma garganta. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Esse é o momento pra você relembrar. Aqueles anos que você passou. E a Rosa. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim. Vem. Vou baixar o som e vocês cantam. Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Olha o Diego dos Maluquinhos. O Valber Fabuloso. Alexandre C8. A Bia e a Jamine. Bipipi. Rosa, Rosa. Canta, vai, vai. Sofro. Que mais? Então lá vai mais um. Tu vai matar a galera assim, punk. Olha o pingo do Celta, o bandido Bob. Rouba a cena, ele e a sua primeira dama, Dedezinha. É disso que a galera gosta. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer. Vai, meu parceiro Denis, sube. Fui perfeito, mas eu te amo. Vim saber se eu mereço. Mas solta um... para isso, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase. Sabe que eu não sei. De ti, nem vim dizer. Quem é que sabe aquela assim, assim ó? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, eu não quero ver você partir. A vida é tão triste sem você longe de mim. Deve haver um jeito de querer seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada papo, cada pedaço do meu coração. Foi no badalação que eu me apaixonei. DJ Gione, Punk e Darlan, eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. Tocando berrante, você vai entender. Daqui a pouquinho tem o DJ Darlan. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Olha o que, Emerson de Marituba! Sedutores. Canta aí pra ficar bonito! Mas veio você me... Mais alto, mais alto! Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Você. Pra aquela puta ver. Pode o quê? Vai maninho. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo primeira vez que eu te vi, o simples fato de te ouvir. Obrigado, Lucas e John John. Sim, lá na Baixada do 2 em São Gaidã. Seu nome. Essa galera, Juliana, olha, fala baixo. Nunca duvidei do teu amor. É puro e verdadeiro do teu lado percoar. Como um sonho lindo, a luz do teu olhar. Baixar o som e vocês vão cantar. Te pegando na areia, sobre o toque da luz do luar. Perfeitos momentos da dor, como foi me apaixonar. só pra ficar bonito, já. Já não sei mais o que é certo. Nossa promonte, Alessandra está aqui com a gente. Alessandra, carimba, que é top. Parece que você saiu de um sonho. Ela já tinha vontade de trazer a gente por aqui. Chegou com essa carinha de anjo. Tô aqui, tô aqui. Pra defender meu coração do mar. Bora, caranga. A solidão. Chegou pra me salvar da solidão. Obrigado, Joel, Michelle, Moisés. Eles que vieram de Joinville pra curtir o nosso animal. Obrigado pelo carinho. Herói, as flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Mas eu te amo. O búfalo do Marajó. O búfalo. Ele já tá na. DJ Cowboy Darlan. O molequinho do Badal. Foi como no filme. Não, eu te dei um beijo. Depois... Pra quem não conhecia, prazer. Aqui é o Rione e o Punhoque. Está nos seus braços. Minha... Quem sabe vai cantar. Meu Deus, quem tem saudade do Pará pode cantar. Canta aí. Doutor Rui. No Pará tem festa em quatro bocas. Sammy, do Moca. Banda Mega. Do município de Maracanã. Carreta Rana vai estar bolado. Búfalo está aqui, seguidores. Agora. Botinho. 24 tá pra ir. Porque te amo tanto assim. Você. No super dinâmico. Vou te namorar. Te fazer feliz. Meu verbo. Oi. Tanto. O búfalo está aqui, DJ Punk. DJ Rione. Ai. Rodrigo Tamex está aqui do ladinho. Rodrigo, já já vai tocar o hino, já já. Situação é difícil. Vou aguentando no peito. Simplesmente as melhores. Não é a simplesmente as melhores. Não consigo sim. Tamo som animal. O búfalo do Marajó. Vai. Badala, sou búfalo do Marajó. Apaixonado por você. Cowboy, DJ Punk, Cowboy, DJ Rione. Olha o Danilo, Cláudio, Thiago, Tássio. Cláudio, João e Vinilari. Hugo do Morro, ele e a Jennifer, princesinha. Junto a mim. Obrigado, toda a galera da Casa Paraense. Eles estão aqui. Perdido, busco por você, pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Onde que tu lembra, meu irmão? Não aguento mais. Você toma na pratinha. A noite cai. Não te encontrei. Esse é o irmãozinho do Rio e do Pan. Meu amor. Bora, Camarão, ele e seu primo Marlon ali. Esquecer, vou como se sou o poderoso cobra. Gatita pescada de Bragança. Lá da perna do Caeté. Loirinho. Loirinho da trinca na área. O punk vai tocar mais uma e quem lembra dá um grito. Joga o bracinho lá pro alto. Tira o lacinho, tira o lacinho. Tira, tira, tira, tira o lacinho. Bota o bracinho pro alto. Tira esse lacinho, tira esse lacinho, tira esse lacinho. Quem tem amigo corno aí dá um grito. Fofoqueira dá um grito. E quem tem amiga sapatão faz barulho. Os mascarados. Nove filhos. Quem sabe canta? Quem lembra no estado do Pará vai cantar. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê? Vocês lembram, né? Cadê, cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Vai, vai. O Búfalo do Marajó. Búfalo está aqui, seguidores. Faz o pé do príncipe negro. Doutor Rui! Te liga! Estou aqui tão sozinha. Doutor Rui! A primeira aparelhagem a invadir o sul do Brasil já tem história. Búfalo do Marajó. Essa é mais uma da LG Eventos Carimba, que é top. Souza Paraense, Doutor Rui, os caras que bateram o martelo e trouxeram o búfalo pela primeira vez no sul do Brasil. E o resultado é esse: o socado de puta puta. Eu não posso esconder. Por quê? Sei. Obrigado, Toninho. Lá de Coraci, ele e minha equipe dormindo. O que posso fazer? Poxa, amiga, fura olho, né? Vocês cantando bem forte, bem alto. Sabe por que eu voltei? Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser pra quê? Eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, vem, vem. Vem, meu amor. Vem aqui. Vem pra cá, vem. Vem me amar. Eu sou o quê? We'll be right back. meu grande parceiro Gabriel, o nosso jogador profissional, diretamente de Belém do Pará, representando o nosso futebol lá em Dubai. Um abraço de toda a empresa Batala Som pra você. Os seus amigos estão aqui curtindo Búfalo em Navegantes, no sul do Brasil, Santa Catarina. Representa o nosso estado do Pará, viu, Gabriel? Agora lá em Dubai, tamo junto, Gabriel! Faço mil loucuras, meu amor. Em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Baixo, baixo, baixo. Declaração de amor. Marajó. Bora impactante. Te manda lá pro House Mix. Eu quero te ver aqui no telão. Vai, maninho. Se liga, Darlan. Bora, cowboy de Darlan. O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. Pikachu, ele e o Moisés, todo mundo na área. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Saúde! Vai, vai, vai, vai. Joga esse bracinho lá pro alto, soquinho pro céu. Vai, vai, vai. Olha o gordinho da GDM, Lizio Gaidano. Ele e o Rodrigo Tamex aqui do lado esquerdo. Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar me convencer. O Búfalo do Marajó. Chifrada. Toma! Rafael, brinca punk, dá-lhe uma brincada agora, já, já, já. o doutor Rui, mas o coração dele, pai, é aqui, não tem jeito. As mina pila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. Ô menino, faz parte que esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. O Búfalo do Marajó Badalação. Quem curtiu na festa da cerveja vai relembrar. Quem curtiu em Garapeço, festa da cerveja, o Búfalo. Ei, Joe, a onda agora é o chifrinho. Na festa se divertir. Vocês lembram, né? Ei, Joe. Então chame a polícia pra fazer uma perícia. Em toda mulherada é. Ela só dá o ovo. Ela só dá o ovo. Ela só dá o ovo. Problema pra mim. Que negócio é esse, meu filho? Larissa, olha o Brito, Dudu, Eliette, o Maico, cara, o Iris, o Matheus, aí o seu Fernando de Caçanha. Ele é vítima aqui, ó. Se liga. Daqui a pouquinho tem Darlan. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carrinho. Elcia e Isabela da Caça do Pará. O Fran, Júlio, Evandro, Jefferson, Jefinho. Encontro de mariscos hoje. Caranguejo e o camarão. Alô, camarão. Eu sempre te amei, nunca vou deixar. Bora ver logo o bagulho da noite aqui. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. DJ Guino Amorim, ele que comanda o sul do Brasil, meu DJ, DJ, DJ. Hoje, domingo, tem Florianópolis. Dia 14, 15 e 16, estaremos no Rio de Janeiro. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei, tão menina quando eu conheci. Obrigado, Rodrigo Tamex. Talvez ele tá aqui do meu ladinho, Rodrigo. Ilusão de um coração, não sei mais o que fazer. Para não sei, não sei. Não sei, se não entende o que aconteceu, a menina não se esqueceu. É os melhores, do jeito que todo mundo gosta. Se liga. Se lembra dessa aqui, ó. Bora, camarão. Vem, mãozinho, mãozinho do punk, camarão. E aquele dia que você se foi. Ô gritinho, ô gritinho, ô gritinho. Meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. What? Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira. E quem tiver. Olha meu parceiro Sonic! Vai entrar na madeira. Peguei Sonic já por aqui com a gente! Madeira. Aquele abraço vai pra vocês com muito carinho, tamo junto! E quem joga o bracinho pro alto! Quem curtiu a época do caldeirão do alto! Marajó. Olha o Rodrigo Miranda, lá de São João de Pirabas, inclusive, dia 25, terça-feira, gorda de carnaval, estaremos por lá. Brasiligão! Se for embora que a festa já começou. Como se o Sonic agora dá o show. DJ Z, o Cid, Elcio, mandam ver. O tubo segue comendo pra... Chama um abraço com muito carinho. A minha equipe bebe todas e família sem dinheiro. Junto e misturado na área. DJ Z, o Cid, Elcio, faz da minha condição. Se for me durar não, eu sou bom. O Búfalo do Marajó. Bora, camarão! Atrasa o voo. Deixa pra ir pra Belém só segunda-feira. Logo mais tem Florianópolis. Bagulho 2. aí, bota o bracinho pro alto. Quem confia no papai do céu aí, deixa pro alto. Quem não é de confusão, deixa o bracinho pro alto. Quem tem orgulho de ser do estado do Pará, deixa o bracinho pro alto. Quem sente saudade do estado do Pará, deixa pro alto também. E quem gosta do búfalo, faz o chifrinho. Joga pro lado, joga pro outro. Daqui a pouquinho tem DJ Darlan pra comandar o espetáculo. Aonde o sol nasce, onde a pipa estancava, portão de madeira na segunda casa, lazer sem piscina, house improvisado. Obrigado com muito carinho a todas as caravanas que vieram pra fazer o chifrinho hoje. Pessoas de Joinville, não quero mesmo. Vem aqui, gente. Matou ao invés de seu segredo. Que tal, Jair? Percebeu o gênio do espelho. Que galera de Blumenau, obrigado com muito carinho. Atitude clara. Olha o Fabinho, o Joca, o Vaca, o Josué, o Cravo e o Xoxó. Foi pra poste amarela. De dentro do barraco observava da janela. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. O búfalo do Marajó. Saudade desse badalaço. Nada mais tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Cai. Rogério Promonte lá de Outeiro. Piriguete. Bora, meu Rogério. Personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, passando esses cara preta. Na baixa não. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Doutor Rui, mas fica à vontade no meio da galera, do jeito que ele gosta. Cheio de hortelã. Bora, Vitor! Esse som desse golfe sapão, quem for trabalhar vai virado. Se um dia vier. Quiser botar pra gravar, tá autorizado já. Acharam que eu estava derrotado. Tô firmão, tô na correria. Não pago pra vacilar, sou. Muita treta, muita treta. Ó, se você quiser botar pra gravar, pode gravar e marcar o Instagram oficial do Búfalo, arroba Búfalo Oficial. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui. Quem gosta de fazer fumaça? Deixa o celular pro alto. Olha, quem não acender o celular vai ficar o ano todo sem fazer amor. É. Puta que pariu. Praga de... É, praga de DJ é a pior que tem, viu, punk? Eu não passo um dia, meu irmão. Quem não acender o celular vai ficar o ano sem fazer amor. Acende o celular, acende o celular. Bota o celular pro alto, bota o celular. E joga pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Ilumina essa noite para esse no sul do Brasil. Joga pro lado, pro outro, pro lado. Pro outro. E Que tá aqui, Pop 10. Esse é a velha guarda aqui no boom. A gente brigou. Eu mandei os primeiros dias que são foda que bate. Saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga. Meu mestre Klinge, sempre sincronizado. A tua também brigou. Bora, Klinge! Ah, vai se vingar agora. Então joga, agora, então joga. Então joga, agora, então joga. Então joga, então